Bem-vindo ao Universo Who Podcast. Esse é o episódio 20 e eu sou o Rod Reis. Eu sou o Breno Costa. Eu sou o Ricardo Pinheiro. Eu sou o Edu Fire. Eu sou escritor steampunk. Eu tenho um blog steampunk que tem um blog de senhores de 30 e 40 anos chamado Old Boys, que a gente tá reformulando e tá vindo pro ar de novo com tudo agora. Então, estamos aqui reunidos hoje aqui pra falar do episódio mais foda dessa temporada e um dos mais foda de toda a série, que é o The Doctor's Wife. Nesse episódio, a tarde se encontra no espaço profundo. O Dr. Amy e Rory recebem um cubo de mensagem do Time Lord, o que já é uma coisa assim, que atiça a curiosidade tanto do, telespectador quanto do próprio doutor. Parece que é uma mensagem de socorro de um Time Lord Corsair, que é um conhecido do doutor, aparentemente. E o doutor consegue rastrear essa mensagem e diz que ela tá vindo do espaço fora do universo. Então, para conseguir chegar lá, ele começa a eliminar salas da TARDIS, né, para ter energia suficiente para atravessar essa fenda que vai dar para esse lugar fora do universo. Chegam num asteroide que parece um ferro velho e encontram três pessoas. E mais um Udi. Nesse caso, ele tá com olho verde, então já é um diferente do que a gente conhece. E ele encontra essas três pessoas, que são, não tem nome, eles só são chamados de tio, tia. E uma delas tem nome, que é a Idris, ou Idris, que é bem esquisita. E essa é mais ou menos a sinopse do episódio, falar a ficha técnica. Novamente, Matt Smith como o 11º doutor, Karen Gillan como M. Pond, Arthur Darville como Rory Williams, Suraine Jones como Idris, Michael Sheen como a voz do House, Paul Casey como o sobrinho, Adrian Schiller como uncle, o tio, Elizabeth Barrington como a tia, o escritor é o genial Neil Gaiman e o diretor é o Richard Clarke. É difícil falar o quão foda é esse episódio. Maravilhoso. É um daqueles episódios que, assim, remete quando a gente termina, quando a gente terminou de ver o Blink, né? Quando a gente sabe que a gente fica... Esse é um dos tops, né? A gente pode falar que finalmente nessa temporada a gente tem um top pra indicar pra mim. Não, na temporada passada, quando eu terminei de ver o do Van Gogh, eu também fiquei assim, né? Tem sempre uns desses episódios que são o top mesmo. Mas assim, a gente vê a diferença do que é de filler pra filler. No último episódio foi um filler, foi bem fraquinho, e o pessoal ficava tipo querendo saber do Silence, do que é da menina que tava regenerando. E a gente tem esse filler, onde não tem praticamente nada do que vem sido falado, e ninguém tá ligando pra isso. Né? Ninguém vai reclamar, puta, esse episódio não, foi mais ou menos porque não falaram o porquê que o doutor morreu no primeiro. Então você vê a diferença do episódio bom, que pode quebrar toda a sequência do que vem acontecendo, e ninguém liga, porque a história é tão mais essa história única é tão interessante que a gente pode deixar de lado, né, as dúvidas e as perguntas para curtir essa história. Não teve. É o único episódio até agora em que não apareceu a mulher do tapa-olho, não apareceu o negócio da gravidez da Amy. Ele simplesmente foi realmente um filler isolado de tudo. Sozinho, assim. O legal é que ele tem tanta também, tanto conteúdo, né, que a gente até no, ele é isolado na temporada, ele é isolado no que está acontecendo com a temporada, mas ele é muito mais ligado com toda a série, toda a mitologia, né, muito mais do que qualquer um que tenha aparecido recentemente. Ele é facilmente encaixado como um episódio que fala da mitologia do Doutor. Pra você ter uma noção, Rod, eu tava vendo o Confidential. Conforme eles vão mostrando o capítulo, eles mostram a ponte da TARDIS e mostram, tipo, imagens do primeiro Doutor na parede, sabe? Falando da TARDIS. Do segundo, eles mostram todos os Doutores no Confidential falando da TARDIS. É inacreditável, tipo, é a coisa mais fanboy que eu já vi. Esse é o capítulo mais fanboy de Doctor Who que eu já vi. E é assim, é recheado de referências de uma forma que torna difícil para quem não é fã de Doctor Who, quem não conhece um pouco da mitologia, curtir todo o episódio, né? Acho que fica difícil, mas ao mesmo tempo é um episódio, acho que eu posso dizer, lindo. Acho que é um episódio lindo em termos de história, então, de quantidade de referências, todas, é um episódio lindo, é o que dá pra dizer. Porque assim, como o Rod e você mesmo, Ricardo, falou, esse episódio é tão marcante, a gente remete logo a Blink, ou o episódio do Van Gogh também, mas acontece que há fillers e fillers, né? Tem os fillers feitos pra arrebanhar os novos telespectadores, como Blink e Van Gogh, e tem esses episódios como esse do New Game, que é justamente pra poder... É um presente, é de fã pra fã, né? Como o Moffat faz a série, ele é um fã da série, fazendo, você vê que ele tem um estilo diferente do Russell. Não sei se o Russell era fã do programa, mas assim, você percebe que o Moffat tem esse cuidado com a série, e é o mesmo cuidado que o Gaiman teve ao fazer o episódio dele. Você vê que é uma atmosfera bem diferente do que estamos acostumados, e acabou dando isso aí, né? Uhum. Vale lembrar que esse episódio era pra ter sido passado na temporada, na quinta temporada, né? Mas no lugar do The Lodge. Era no lugar do The Lodge. O 11º da quinta temporada, não? Parece que ele ia ser chamado The House of Nothing, originalmente. E como ele era pra ser passado na temporada anterior, na quinta, ele não tem o Rory. Né, o Gaiman teve que incluir o Rory no depois. E eu achei que ficou muito mais foda. Né? Não, eu achei que ficou foda. Não, o jeito que ele tratou o Rory nesse capítulo foi bom, mas... Eu acho interessante que... Ele deu uma entrevista, o Gaiman, e ele comentou que ele reescreveu muita coisa. Aliás, ele diz que está reescrevendo esse episódio e melhorando já há quase 2 anos. Mas quando ele tinha que colocar o Rory, ele gostou muito de ter colocado, porque algumas das falas mais interessantes do episódio, segundo ele, ele colocou pro Rory. E ele não tornou o Rory apenas o cachorro de lata. Eu achei que todo mundo nesse episódio foi aproveitado ao máximo, porque você vê que, o que nem o Ricardo falou, o Rory, ele não é só o engraçadalho, ele é mais do que a Amy. Quando eles estão os dois lá presos dentro da TARDIS, é ele que tá dando gás, e se não tivesse ele, não ia ter aquela tensão toda e terror todo que a Amy tava sofrendo naquela hora. Né? No Confidential, então, ele falou que aquela cena em que ele corre atrás dela, que ele tá velho, que é a cena mais dramática que ele fez do Harry até agora. Ele falou que ele tá bobo. O ator falou, não, foi a melhor cena de conteúdo dramático que eu fiz do Harry até agora. Não, e foi, assim, terrível. E essa análise dele inclui o final da quinta temporada, que é extremamente dramático. E Ricardo, como você falou que o Gaiman reescreveu esse episódio várias vezes... Ele deu entrevista, inclusive, falando que o início do episódio ele reescreveu, modificou totalmente, por conta de verba também, corte de gás, que inclusive obrigou ele a usar o Wood, ele queria usar um monstro próprio, mas enfim. O início que ele tinha planejado também, ele falou que seria o Doutor, Amy e Rory presos por uma tribo de um planeta que iria sacrificar eles para o Deus das Chuvas. E quando eles estivessem indo em caminho ao sacrifício, aí apareceria a caixinha com a mensagem. E o Doutor e todo mundo correria pra TARDIS e iria pra esse planeta. Porque ele disse que assim, que algo que nunca foi trabalhado em Doctor Who, assim, uma aventura interrompendo a outra. Legal. Mas aí tem aquele negócio que ele falou que ele não entrou por verba no lugar do The Lauder. Mas olhando para esse capítulo, olhando o The Lauder, agora eu tô na dúvida se realmente foi por esse motivo, se o The Lauder, na verdade, não tinha que introduzir alguma coisa da trama, e aí eles trocaram de lugar, entendeu? É, o The Lauder foi um episódio bem baratinho, né? Independente do... foi baratinho e introduziu aquilo da TARDIS que o Silence estavam usando, né? Que pode vir a ser importante mais tarde na temporada. Mas eu acho que esse episódio do game encaixou bem melhor agora no início dessa temporada do que se fosse no final da outra. Eu acho que ele ia ficar meio apagado com... Não meio apagado, ele ia ter seu destaque, claro, mas ia ficar muito over a temporada com o episódio do Van Gogh, do game, depois o final com o Pandora e o Big Bang. Eu acho que ia ficar uma coisa meio excessiva. Exagerado, né? Mas então, aí a gente tem um problema também nesse capítulo, que é assim, a gente tem dois movimentos agora. A gente tem os fanboys de Doctor Who, os Whovians, e tem o pessoal que é fanático pelo Gaiman. E as pessoas viram por motivos diferentes o capítulo. Mas aí o engraçado é que, assim, era mais legal contextualizar que, na verdade, eu vi uma entrevista, acho que é do Gaiman, que ele fala que antes dele saber o que era mitologia, e ó que o Gaiman é um cara que lida com mitologia em tudo que ele escreve. Ele fala que com 3 anos ele já conhecia a mitologia de Doctor Who de trás pra frente, com 3 anos de idade. Antes de saber o que era mitologia, né? Ele disse que desde os 4 anos que ele pensa em histórias sobre Doctor Who, né? Que ele, se tiver tempo e disposição, ele vai colocar tudo no papel, né? Esperamos que ele tenha tempo e disposição e verba, né? É, uma das coisas que mostra isso é no começo, quando o doutor pega aquela caixa onde tem a mensagem do/da Corsair, né? Aquilo é uma coisa que até ele já tinha falado, não, eu vou pegar uma coisa da série clássica. Que no caso é essa caixa que já apareceu no serial The War Games, né, do segundo doutor, onde ele, se eu não me engano, ele manda uma mensagem pros Time Lords usando essa caixa. Era essa uma dúvida que eu tinha, se essa caixa tinha sido usada antigamente, em outros episódios, e agora você acabou de me tirar, obrigado. Não, essa caixa é tirada do clássico. Eu tentei achar a Corsair na clássica, eu tentei baixar, eu tentei fazer qualquer coisa pra achar a Corsair na clássica. Não tem. Outra coisa que alterou o New Gamer, além do fato da TARDIS ter virado ter tido uma personificação, foi isso da regeneração e mudança de gênero, né? Que sempre foi uma discussão que teve e agora acabou entrando para o hall da série da mitologia, né? Que os Time Lords podem trocar de sexo, né? Durante a regeneração. Não, na verdade, o que acontece é que já existia isso. Foi colocado em um áudio onde, se eu não me engano, o doutor do Tenan. Eu não sei, eu acho que eles pegaram o doutor do Tenan. Assim, é como se fosse um what if, né? Então, o doutor, ele precisava... Eu não sei se era escapar dos Time Lords, ou escapar de um problema bem grande. Então, ele força uma regeneração, ele praticamente se mata, e regenera em forma de mulher e se esconde num supermercado. Começa a atrapalhar. Não, é isso. Eu acho que tinha uma história de que, assim, Time Lord se suicidasse... ele regeneraria como mulher. E acho que foi mais ou menos isso que ficou explicado no áudio. E, mas assim, fora do oficial, da mitologia oficial, né? Não sei como... Aquele episódio que o Mr. Bean faz o doutor, que é o comic relief, ele acaba regenerando em mulher e ficando com o Master no final, né? Provavelmente virou canon, né? Então é uma coisa que a gente considera. É isso que disseram. Agora, toda vez que for ter uma troca de doutor, vão cogitar homens e mulheres, né? Particularmente, eu não gostaria de ver o doutor de mulher, porque eu acho que não tem muito... Se tiver doutora, né? É. Ver a doutora, né? Acho que não tem muito a ver. Mas isso aí abre uma janela pra menininha. A menininha pode não ser necessariamente a Time Lady agora, né? Isso já pode ser a Time Lady e um Time Boy, né? Pode ser um Time Boy, né, cara? Tudo é possível. O que a gente vê também nesse episódio é uma coisa que... Desde da série clássica, assim, a partir do The Edge of Destruction, que tem pra baixar no universo Who, a gente sabe que a TARDIS é um ser vivo. A TARDIS está viva, né? Ela tem consciência. Não. Então, esse episódio do Gaiman pegou esse conceito e relembrou a gente que a TARDIS, ela tem consciência e ela vai pra onde ela quer, né? Nas primeiras temporadas de 63, a falta de controle do doutor era meio justificado como a TARDIS está danificada ou o doutor, ele não leu o manual. Mas, na verdade, depois foi mais estipulado que essa falta de controle, né, da TARDIS. A TARDIS, o doutor ir para onde está sendo necessário, onde vai gerar o episódio, é culpa da TARDIS. E assim, não só mostrou que ele é um ser vivo, com vontade própria, muita vontade própria, assim como foi ela que roubou o doutor, né? E não o contrário, como se acreditava há mais de 40 anos. Né? Para quem não sabe, quem acha que a TARDIS ter uma forma humana é novidade, isso já existe também. É, já foram exploradas diversas vezes o conceito da TARDIS ser humanoide em livros da BBC. Até que tem a mais conhecida é a Compassion. São TARDIS mais avançadas que, se a TARDIS ela consegue virar de várias formas, né? Então por que não virar humano? E aí, no caso, então, esse é um conceito que não é estritamente particular desse episódio e já faz parte do universo do Doctor Who, né? As TARDIS em forma de gente. The central column starts burning with a strange green light going up and down. Rory, listen. Whatever happens, at least we're together. And we're in the TARDIS, so we're safe. Now, a familiar voice seeming to come from the whole room. It's the voice of the house. You're half right. I mean, you are in the TARDIS. What a great adventure. I should have done this 500,000 years ago. Tell me, why should I not simply kill you now? You need to be entertained. And killing us quickly wouldn't be entertainment. So entertain me. Run. Então ele vai nesse planeta e encontra a personagem Aydris, que a gente já meio que sabe, né, que tem a alma da TARDIS, e que quando ela fala assim, ah, o meu ladrão, já dá certeza que é o doutor que ela tá falando. Eu gostei muito do visual do planeta, eu achei que foi um dinheiro bem gasto, e eu gostei muito do vilão. Eu achei que é um vilão que remete muito para mim o clássico. E eu que escuto muito audiobook, tem muito vilão que é aquele que é só voz, né? Que é um vilão que ele não tem corpo, é um vilão que a gente não vê, eu não me lembro de ter visto muito na série nesse começo, né? Desde 2005, que é aquele vilão quase onipotente. Uma entidade, né? Uma entidade, né? Ele era o asteroide. Então aquilo, eu gostei bastante. E a voz do Michael Chin pra fazer o House, que não é o House o Doutor, mas poderiam até ter chamado o Hugh Laurie pra ter feito, ia ser mais engraçado. Assim, foi necessário mesmo. O cara, eles gastaram uma grana pra chamar um ator fudido pra fazer a voz do planeta, e é uma voz que... Assim, eu particularmente achei que dá mais medo do House do que do Silence, até agora. Eu achava que ele era o Ômega, já tinha uma teoria que essa voz que falava I kill 100 of Time Lords, eu chutava que era o Ômega, que era o líder do Silence já. Do trailer lá da sexta, já caiu por terra. Eu achei interessante o seguinte, botar um vilão que seja somente voz, além de ser uma coisa... diferentes, às vezes os melhores vilões são aqueles que não aparecem, né? Mas são aqueles que a gente que sente. Como disse o Roger na questão dos audiobooks, você tem que sentir muito a voz, tem que ter uma presença muito grande. E como série de TV é uma coisa extremamente visual, é mais interessante vilões que você pegue mais pelo visual, que você tem que ver ou sentir medo, ou pelo menos rir com eles, mas seja amedrontado pela voz. Os Daleks são o melhor exemplo quanto a isso. Mas eu achei muito bacana esse vilão, muito interessante. E assim, o planeta é uma lixeira com estilo, né? A conclusão que eu cheguei, quando eu olhei, eu falei até pra Cláudia, eu falei assim, é uma lixeira com estilo esse planeta. Mas ficou bacana o planeta, ficou muito interessante a forma, o visual como colocaram. E o vilão, com aquela presença, como disse o Ben Rod, aquela presença dele da voz... mas que manipulador como uma entidade. Me remeteu logo imediatamente a alguns vilões que eu vi em Star Trek também, e lá no caso do Star Trek eram severas restrições orçamentárias, era apenas a voz aparecendo, né? Mas também ficaram muito bons. A gente vê que ele é um vilão foda, porque ele matou um monte de Time Lord, né? Ele atraía os Time Lords para aquele asteroide, porque ele se alimentava da tarde deles e ainda usava o corpo deles para ficar arrumando aquelas pessoas, né? E o braço de uma pessoa, a mão de outra, montada com vários pedaços diferentes. Eu li que tem um episódio da série clássica, que é o The Brain of Morbius, que existe essas pessoas todas picotadas e formadas de diferentes partes de corpo de outras pessoas. Eu gostei de ter usado o Wood, ficou meio de coitado lá da história, né? Mas beleza. Não, e o Wood fez uma ponte, uma ligação com a carta tempo, com as aparições anteriores dos Woods. Uhum. Né? Com a própria série. Isso eu achei legal. É, eu também. Eu ter usado o Wood. Porque o Wood sempre foi um personagem meio coitado, né? Sempre, nunca chegou a ser vilão, nunca chegou a ser um personagem muito assim, importante. Eles são meio sempre bucha. É controlado por alguém, né? Eles são sempre aquele do demônio no Satan Pizza, eles são controlados por ele e viram os monstros. Mas é só assim, sempre controlado por alguém. Se tem alguém que. Uma raça que tem que estar sofrendo, são eles. Tanto que até o próprio doutor fala, né? Quando desmaterializa o Woody, ele fala, outro Woody que eu não consegui salvar. I'm the TARDIS. No, you're not. You're a bitey mad lady. The TARDIS is up and down and stuff in a big blue box. Yes, that's me. A type 40 TARDIS. I was already a museum piece when you were young. And the first time you touched my console, you said... I said you were the most beautiful thing I'd ever known. Then you stole me. And I stole you. Então vamos falar da Surene Jones, que ela está interpretando o papel que a Helena Bonham Carter já era dela, já, né? A Helena Bonham Carter não precisava nem ter feito maquiagem nenhuma para interpretar a Idris. Aliás, eu até comentei com a minha esposa que... Era para ela, né? É muito ela. E, assim, eu comentei com a minha esposa, assim, vamos supor que tivesse sido dirigido pelo Tim Burton esse episódio. Aí terminava de fechar, aí podia parar a temporada ali e ir embora todo mundo, né? Mas eu acho que ia ficar tão exagerado. Ia ficar tudo preto. Aí a mão de vinil ia aparecer no capítulo, né? É. De cor. Aí ia ter o Johnny Depp no episódio também. Ah, ia ser da Idris, ia ser do Johnny Depp, né, cara? Não, mas se eu não me engano, tem um lance que o Gaiman... O doutor acaba regenerando o Johnny Depp. No meio do... Eu acho que o doutor acaba regenerando o Johnny Depp. É louco pra ser, né? No lugar de um Woody, ia ser o Johnny Depp. Mas tem um lance que eu lembrei, que assim, a mulher do Gaiman, a Idris, se vocês procurarem, é a mulher do Gaiman. Que ela é uma cantora de uma banda steampunk, então ela põe essas roupas assim, vitorianas, tipo, ela. Tipo, ele pôs a mulher dele de Idris, vocês podem procurar. Ah, é? Na leitura dele do Confidential, ele descreve ela como uma moça... em roupa vitoriana de noite, não sei o quê. Cara, é poética a leitura dele. Ele escreveu mesmo, tipo, não é um roteirinho, sabe? Tipo, é pra valer. É muito louco. Mas e quão legal é você ter uma TARDIS personificada nessa atriz, que foi maravilhosa. O jeito que ela interpreta, tão louca quanto o doutor. E eles podem conversar, e chega uma hora que eles discutem a relação, e chega uma hora que ela é... Que eles entram no acordo e eles, uma hora eles estão meio brigando, outra hora eles estão trabalhando junto, né? A TARDIS foi a verdadeira companheira do doutor nessa temporada. E aí que a gente vê a pegadinha, né? Quem que é a mulher do doutor? É a TARDIS. Assim, quem que é a gente nem pensa nisso, né? Sempre, mas quem que tá sempre... Quem que esteve sempre do lado do doutor, desde sempre, foi a TARDIS. Então é legal a gente lembrar que a TARDIS tem consciência e que é uma relação mesmo de amor. Acho que se existe uma verdadeira esposa do doutor, com certeza não é a Riversong, é a TARDIS. Ah, é verdade. Fortaleceu a teoria de a TARDIS ser uma mulher, né, cara? De ser a River também, né? Veio muito na cara. Esse episódio, você pode ter duas linhas de pensamento a partir desse episódio, né? Um, que o Moffat trabalhou com o game, essa ideia da TARDIS uma mulher, pra excluir a teoria de que River seria a TARDIS. Ou ele trabalhou essa ideia justamente pra já ir abrindo a mente das pessoas em relação a River ser a TARDIS. Então, é a Amanda Palmer, da, do Dresden Dolls. Inclusive, se vocês ouvirem o Dresden Dolls tocando, eu tenho um clipe que é ela... É uma banda que basicamente elas tocam instrumentos assim vitorianos. Tem ela tocando um clipe, acho que tem até no YouTube, depois eu passo pra vocês, se vocês colocarem no post, que ela tocando violoncelo barracuda, sabe? Sabe, barracuda? Ela toca em violoncelo com outra menina. E tipo, em roupa vitoriana, assim, bem nesse estilo maluco, assim. Umas fotos dela sem sobrancelha, umas coisas assim. É ela, entendeu? Ele homenageou a mulher dele, daí. A gente tem duas narrativas, né? A gente tem duas narrativas no episódio. O Doutor e a Idris presos no, nesse asteroide, enquanto ao House, visto que ele não ia ter mais tardes para jantar, porque era a última aquela, ele escapa de lá, para dentro da tardes e vai embora, com a Amy e o Rory lá dentro. Aí que acontece... Uma das coisas mais legais também desse episódio é sair daquela parte principal do console, né? Não. Ah, então. Eu vou de novo. Esse Confidential agora, eles mostraram a cena do Tennant no guarda-roupa. Mostraram as cenas, acho que do quarto doutor andando pela tardes na enfermaria vitoriana. Vocês não estão entendendo. Foi o treco mais fanboy que eu já vi na minha vida, esse último Confidential. É, esse Confidential é tão essencial quanto... É demais, assim, então, tipo, mostra quanto episódio, né? Exatamente. Eu tive um choque, tipo, eu fiquei chocado no sábado, aí eu falei, não, hoje, antes da gente gravar, vou assistir em HD, né? Na hora o que eu vi, eu falei... é Doctor's Wife, parte 2. Não, é inacreditável, tipo, o Gaiman lê o capítulo, por exemplo, na hora que ele tá lendo, é poético, ele fala, e o doutor se encostou no painel, sabe aquela coisa assim? E uma luz verde, malévola, sabe? É inacreditável, ele escreveu como um livro o negócio, mesmo, é sério. Essa parte do Rory e da Amy é a parte, assim, de mais terror que eu... Assim, uma das partes mais aterrorizantes que eu já vi no episódio, sabe? Sim. A gente teve no dos Piratas um pouquinho de terror, né? Que não chega aos pés dessa sensação que a gente tem vendo a Amy nos corredores. Corredores que remetem bastante ao clássico, né, dos anos 70, bem simples, não tem muita coisa, vai ver que porque o doutor já tinha tirado um monte de sala, então ficou uma coisa bem crua. Então é o Rory e a Amy correndo por esses corredores, a gente vê que os personagens foram tão bem escritos, que a Amy, ela não tá tão caricata, o Rory não tá tão caricato, assim, são personagens... Na medida. Né? Foi outra visão mesmo, né? Foi outra visão. Foi escrito pra eles mesmo. Uhum. E eu, o Rory, se ele for sempre assim, assim, dá pra ter ele por mais umas 3 temporadas, né? Porque ele que leva a Amy pelos corredores, ele que tá na frente, ele, infelizmente, de novo, ele é alvo do, né, da morte. Ele é o Kenny, né? Ele tá o Kenny desde a quinta, coitado. Ele morre a cada 2 capítulos, o camisa vermelha. É, deviam colocar ele de vermelho sempre. Mas o doutor tá ótimo, as falas dele, todos os personagens estão muito bem escritos. Você vê que você chama um escritor famoso, como no caso do Gaiman, você fica com uma expectativa lá no alto. E esse episódio foi além da expectativa das pessoas. Todos os detalhes, tudo foi cumprido. Eu não sei se o Breno percebeu, mas tipo, o Gaiman, apesar dele ser superstar, ele chegou numa humildade absurda. Ele disse que ele marcou um almoço com pra começar, foi, né? Um jantar. Foi um jantar, na verdade, né? Foi um jantar com o Mofá. E um ficou jogando indiretinha no outro, e um blogava sobre a série, e os caras, sabe, um jogando e-mailzinho pro outro. Eles ficavam meio que se sondando, cara. Tipo, mó cara... E no jantar ele jogou em direto, assim, e aí? E se eu fizesse um capítulo? E aí, você faria e deixaria de fazer? Sabe, eles ficam assim nessa, cara. Tipo, dois fanboys, assim, sabe? Tipo, e aí, você quer? Sabe assim? É muito absurdo. E ele deve ter jogado uma ideia, putz, mas imagina se o doutor pudesse falar com a TARDIS e a TARDIS pudesse comunicar com ele e a TARDIS, sabe, eles pudessem conversar e aí foi desenvolvendo, putz, e se a TARDIS tivesse uma forma de mulher, né, partiu de uma ideia que o Gaiman teve, E foi criando vida, virando um monstro. Apesar que eu acho que essa ideia não é tão original. Se não me engano, acho que tem um capítulo de Star Trek que tem uma frase, tem uma fala dos capitães, que eles falam que a grande mulher de um capitão de nave é a sua nave. Mas ficou perfeito. Tem. Ficou. Amarrou tem. Todas, eles falam... todas as pontas. Uhum. Essa fala é pro Kirk. O Kirk é relacionado ao Kirk. Ele fala: a esposa do capitão é a sua nave. Eu acho que é no sexto filme, numa coisa assim. Uhum. Acho que é no sexto filme. Bom, outra cena bem marcante que acontece paralelamente à cena do Rory e da Amy fugindo do House lá dentro da TARDIS é o Doutor e o Idris. Tentando escapar daquele planeta. Não sei se vocês perceberam, mas o Doutor alguma hora aparece com uma Sonic Screwdriver azul. Eu percebi, sim. Eu percebi o detalhe. Eu achei estranho também. Eu falei, mas não é a cor. Não, não cheguei a reparar, só. É, vocês podem ver a hora que ele tá procurando aquele ferro velho de TARDIS. Ele, de relance, aparece ele com o Sonic Screwdriver azul. O que, pra mim, pode ser... Pra diferenciar todas as luzes daquele planetóide lá, daquele asteroide. Porque lá é tudo verde. Né? Toda a House lá é verde, né? Aham. Uhum. É, então. E exatamente. Pode ver o Woody, quando ele tá sendo controlado, ele tá com olho verde, ele tá com luzes verdes. E todas as luzes que tem naquele planetóide são verdes. E talvez, assim, pra diferenciar da Sonic Screwdriver do Doutor, né? Pra não parecer que a Sonic Screwdriver é do mal, digamos assim, já que tudo que é mal naquele planeta tá verde. Mas foram poucas pessoas que perceberam, eu vi pouco, né? E é uma parte bem rápida. Eu achei que foi ligado também. Não, assim, como a Screwdriver é ligada à TARDIS, né? A TARDIS que emite a nova, pode ser que pela TARDIS tá num corpo humano, ela tenha alterado alguma coisa. Não sei, deve ter alguma explicação pra isso. Ou então não tem. Também eles voltaram pro verde, né? Voltaram, usaram a ponte do doutor anterior e tal. De repente eles quiseram voltar pro verde, né? Voltar pro azul, você quer dizer? É pro azul. Eles tentaram voltar pro lance do Tenen, eu acho. É, não sei. Eles meio que quiseram homenagear, sei lá. Eu fiquei muito na dúvida. Eu vi a diferença de cor, eu falei, uai. Mas, sabe, tipo, tava tão embasbacado que eu falei, ah, se for um erro de continuidade, tá perfeito. Aham. Uhum. Ah, acho que não. Acho que é só graça. Aí, então, eles estão lá... procurando o ferro velho, aí começa aquela música pam pam pam param pam pam param pam pam param pam pam e crescendo, e eles falando, não, vamos construir uma TARDIS com os pedaços das TARDIS que estão quebradas lá. E a TARDIS que é construída foi a que ganhou o concurso, né? Essa história teve no Confidential, mostrou o Moffat sentado assim na cadeirinha com os outros produtores. Parece que foi em 2009, eles fizeram um concurso com crianças inglesas, pra ganhar, acho que é uma visita no set, é uma coisa assim, pra mandar o seu console da TARDIS. Foi o mais louco que chegou, foi esse. Cara, o Gaiman olha pro negócio e fala, olha, tem duas pontas de corda de pular de criança pra comandar o negócio, que inveja dessa menina de 8 anos, o Gaiman fala isso, cara. São as cordas é pra controlar a direção. Tem um cabide pendurado, tem um espelho que é de acordo com o desenho, né, pro doutor se olhar enquanto dirige a tarde. Tem uma hora que eles olham num desenho do menino. Eu acho que eu vi um teclado de um microcomputador inglês pendurado. Eu olhei na cena e falei, tinha um CX e um teclado de música daqueles vagabundos. Um teclado, isso. De acordo com o design da menina, o teclado era pra tocar uma música pra relaxar o doutor enquanto ele viaja. Ah, na hora que eles estão escolhendo os desenhos, tem uma hora que o menino olha, assim, ele olha um desenho de um menino, aí tem um micro-ondas e fala, isso aqui é pra viagem ser rápida. E o Mufá começa a rascar o bico do desenho, cara, juro. É, o Matt Smith também, ele tá lá, né, escolhendo... Tá uma galera, né? Uma mesa sentada, eles dando nota. Tipo, isso eu achei muito foda. É um desenho de criança, né? Genial. Mas se você vê os consoles novos, né? Não tanto os antigos, porque eles são bem certinhos, bem careta, né? Inclusive o do oitavo, até o oitavo, né? aquele do oitavo que é todo de madeira, todo certinho, assim. O do nono, do décimo e do décimo primeiro... eles são completamente malucos. Assim, não tem nada a ver com nada. né? No capítulo, o Gaiman, ele chega, para do lado do console do nono e ele fala, esse console do nono é todo steampunk, é tudo pedaço, é tudo o resto. E essa é a ideia, ele tá se consertando, ele não tem pra onde voltar, né, depois que Gallifrey acabou. Ele tem que se virar com tecnologia baixa. Aí mostra um trecho, acho que é do... Eu não sei de qual capítulo foi que a mina fala... Acho que é do quarto doutor que ela fala... Isso aqui é tudo baixa tecnologia. Ele fala, você acha que é? Cara, esse Confidential tinha umas cenas do quarto doutor, do quinto... Esses Confidentials que faz a ligação entre vários doutores são sempre os melhores. Quando faz ligação com a série clássica. Eles realmente fizeram uma outra coisa. Eles estenderam o negócio. Eles sabiam que ia ter muita dúvida, eu acho. Aí eles falaram, não, agora então a gente vai detonar. Mas foi muito louco. Aí ele fala, é todo steampunk, é todo velho e tal. E não adianta, ele vai ficar nessa linha. Porque ele não tem pra onde voltar, né? Apesar que ele teve uma bruta chance de levar umas pecinhas, né? Ele fala que, na verdade, a tecnologia dos Time Lords é tão avançada que ela se disfarça em baixa tecnologia pra ninguém perceber. Ele falou isso no aí negócio. Fica claro. Ele fala, ninguém vai levar um banheiro, não, privada. Tipo... Juro, mostra ele mexendo numa privada, num piano, ele fala, porra, isso aqui é o máximo, tecnologia Time Lords, sabe? Não acreditava, assim, de fanboy mesmo, pra ele. É, uma coisa que a gente vê é que foi o que eu entendi, que a TARDIS, ela consegue se modificar, né? Os corredores e as salas, todas aparecem, elas desaparecem, mas elas não se movem só no espaço, elas se movem no tempo também. Não sei se vocês perceberam isso. Porque, por dois motivos, quando a Amy tá correndo lá com o Rory, ele fica preso num determinado lugar que o tempo passa muito pra ele. Então aparece ele velho, aparece ele depois de, acho que algumas horas. Sim. E depois aparece ele depois de alguns muitos anos, que ele tá velho. Sim, sim. É. Mas eles isolam eles, isola cada um em uma sala, fecha uma antepara e faz o tempo passar rápido pra um e devagar pro outro. Só pra eles ficarem brigando. Foi naquele não, essa parte, não. Eu acho que mais não foi uma passagem de tempo. Eu acho que eles. O Lar separou, né? Os dois. E fez ilusão. Acho que ele não. Acho que ali o velho e depois o morto não era o Horror de verdade. Acho que era uma ilusão da Amy. Eu acho assim que fica muito mais aterrorizante. Se a gente considerar que o Rory passou todos os anos lá, sendo torturado toda noite, né? Tanto que depois o Rory aparece, quando ela encontra o esqueleto, ele mas aí é, e fala... é toda a manipulação temporal da TARDIS. E outra, como que a TARDIS consegue catalogar os designs do futuro da TARDIS? É, porque ela fala que ela tá em todos os tempos, todo tempo. Ela fala pra ele. Você não pode. Ela fala pra ele, acho que na briguinha deles, eu tô em todo o tempo pra todo tempo. Que ela circula pelo tempo livremente. Não que nem ele. Então, tipo, ela brinca de estar tá parada no tempo normal, assim, humano, teoricamente, pra ajudar ele só. Pelo que deu pra entender isso no trecho do capítulo. Mas uma coisa. Que eu acho também. Uma coisa também que eu queria perguntar pra vocês é assim. Eu tinha uma teoria que era assim, a TARDIS do The Lauder é uma TARDIS caída e tinha um corpo lá jogado. Aí aparece as do Silence, certo? Na do The Lauder, quando mostra a porta, você vê que tipo a ilusão lá, o holograma, sei lá, whatever, o que for, fica falhando, porque ela tá com defeito. Aí, essa TARDIS fala, eu arquivei as cabines e guardei. Eu arquivei todas as torres, as pontes de comando e tal. A dúvida é, será que aquela TARDIS do The Lauder, a que aparece do Silences, é a TARDIS sem nenhuma maquiagem, do jeito que ela é mesmo, pra valer? Se for seguir a mitologia, não. Porque já tem já uma TARDIS crua, já foi mostrada. E ela é quase isso. Assim, ela é quase o que é realmente a TARDIS do... O que é, ela é mais parecida com a TARDIS clássica, né? Do primeiro, do segundo doutor. Então, a clean, né? A mais clean, a mais sem Gary, sem nada. Então eu acho que, pode ver, já foi mostrado a TARDIS da Rani, foi mostrado a TARDIS da Romana, foi mostrado a TARDIS do Mestre. E elas são sempre diferentes, né? Elas mantêm um básico, que é ter o console no meio e ter aquela sala. Então acho que... Aquele negócio que fica subindo e voltando, que ela dá até o nome pro negócio lá no capítulo, ela fala, encaixa o circuito, não sei o que, aí no meio, ele encaixa aquele negócio no meio. Aham, é. Todas têm esse design, não sai daquilo, mas sei lá. Tem sites que eles mapearam todos os componentes da TARDIS e todos têm um nome, né? Então tem aquela parte de baixo, né, onde o doutor aparece no final soldando o fio, aquilo é uma parte importante. Aí tem o Cloister Bell, também, que sempre aparece. Tem a sala do... Da Matriz. Ele chama de templo, acho que no filme, não é um negócio assim? Ou é capela, uma parada assim. Quando abre o olho no filme de 96. É, o olho da harmonia, né? O olho da harmonia, é. Capela? Eu não lembro se o nome era dado como capela. Mas... ele dá um nome assim no filme, eu não lembro como era. É que a legenda que eu vi, eles traduziam como capela ou alguma coisa assim, o lugar do olho da harmonia. Então, é legal até pro pessoal que quiser ver mais, dá uma procurada no Google, que tem sites que eles mapearam, eles pegaram todas as... o que a gente tem sobre a TARDIS, né? Pegaram de áudio, pegaram de livro, pegaram de fanfic e fizeram um super estudo, né? Sobre as partes da TARDIS, as salas da TARDIS. Tem muito material sobre a TARDIS. Assim, impressionante, é coisa que, se você considerar tudo que houve, assim, por exemplo, eles falam de TARDIS de modelo 1500, TARDIS, assim, tem as War TARDIS, que são as TARDIS com... As TARDIS de guerra, né? De guerra, né, que lutaram na Time War. Então, é material para horas e horas de estudo. Ele chama ela de minha velhinha, né, no capítulo. Ele tem umas de falar, minha velhinha, não sei o quê. My old girl, né? Uhum. Mas ele também chama de My Sexy. Ah, mas My Sexy ele chamou em vários, né? Na hora, primeira hora que ele entra, acho que é no... Logo no primeiro da quinta, ele chama ela de My Sexy, né? E era a pegadinha do capítulo, né? Ele ficava o tempo todo, como você me chama? Como você me chama? Ela ficava nessas, então bora que ela chegou na cara da Amy. My Sexy. And from Idris's dead mouth, golden lights glitter and twinkle and gather. Look at my girl, look at her go. Bigger on the inside! A cascade of energy pours out of Idris's mouth, a twinkling mass of pure energy. It fades into the room. The lights in the TARDIS control room begin to flicker and change, as if half of the room is lit by golden light, the rest is still the greenish glow. Finish him off, girl. The lights are chasing each other around the control room. The green glow is being vanquished by the golden light. Then the control room goes dark. A beat. Então a gente vai pra parte final, onde é a parte mais emocionante, né? Primeiro, a gente vê que a TARDIS, quando a mulher morre, porque o corpo... A gente já sabe, desde a época do Tenant, que um corpo humano não consegue segurar a alma da TARDIS, né? Inclusive foi o que aconteceu com a Rose, quando o Eccleston transforma para Athena. A gente sabe no Bad Wolf. Isso, exatamente. Então o corpo humano não consegue guardar a alma da TARDIS, então a mulher, a Idris, morre, e a alma da TARDIS volta para a TARDIS, e ela expulsa e destrói o House, que estava tomando conta, né? Assim, você vê quando a energia entra pra TARDIS, aparece só o House falando, não, socorro, né? Ele enxota o cara, né? É, a TARDIS, assim, parece que você fica imaginando que tem uma luta rolando dentro do, né, de consciências, assim, e a TARDIS é muito mais forte. Ela tá em casa, literalmente. O doutor, ele protagoniza uma cena bem emocionante, que me deixou com os olhos mareados. Assim, é uma cena que a gente não vê o doutor tão triste desde de quando o Tenant morreu, entre aspas, né? E o Matt Smith, ele convence, assim, eu sempre achei ele um puta ator, e você vê que ele tá cada vez melhor. Ele convence que ele consegue passar a emoção nessa cena. Ele ameaça chorar na cena no final, né? Quando ele se despede da Idris. É muito foda. A gente vê sempre o Matt Smith com aquele doutor malucão, né? Meio malucão, mas não lidando muito com os sentimentos, não agarrando. A gente vê ele quase tendo um lampejo de humanidade. Foi muito bacana. Muito, muito tocante. Tem momento ali dele quase derramando uma lágrima e se emocionando. A gente sente a dor dele naquele momento ali. Uhum. Eu gostei. É bom a gente lembrar como espectador e o doutor lembrar que a TARDIS é muito importante, né? Assim, a gente, junto com ele, a gente viu essa importância. A gente viu qual o papel da TARDIS na série, né? Que é, a TARDIS é o que impulsiona toda a série. Ela que leva o doutor para os lugares, né? Ela que gera as aventuras. É, a TARDIS, na verdade, é a verdadeira companheira do doutor. É o que eles tentaram mostrar, né? Uhum. Companheira para sempre do doutor, né? Sem ela não tem o doutor, se for pensar. Viajando e fazendo o que ele faz. Umas coisas que eu achei interessante. Gostei daquela questão dos corredores. Aquilo me parece corredor, me pareceu um pouco o cenário do primeiro doutor, aqueles corredores da TARDIS. Não sei se alguém já viu, acha alguma coisa diferente. Achei muito legal aquela vez aparecer de novo o cenário da TARDIS do Eccleston, do Tennant. Disse o Gaiman que ele conseguiu negociar para eles não desmontarem o cenário, para usarem para essa cena. E que eu também achei interessante. Gostei daquela sacada do doutor de mandar ejetar a sala, e aí o sistema de segurança da TARDIS recupera os humanos. E uma coisa que eu vi muito engraçada do Simofá no Twitter, ele falou, botou assim: gente, atenção, vamos ter uma conversa com o Neil Gaiman agora. Então entrem lá e façam perguntas complexas para ele. Perguntem sobre somas e subtrações. São perguntas complexas. É bem legal seguir o Moffat no Twitter. Você ri muito com a tirada dele. Aliás, uma coisinha, um parênteses, Dr. Who, eu vi uma coisa que me deixou ainda mais contente esses dias. O Moffat é um dos roteiristas da nova trilogia, da trilogia que está sendo produzida pelo Steven Spielberg, baseada nas histórias do Tintin. Quem não conhece, sai correndo e vai catar um quadrinho do Tintin para ler, ver o que é quadrinho bom europeu feito. Assim, eu, particularmente, adoro o Tintin. Os franceses queriam um escritor francês para fazer a obra do Herge lá, e do nada chegou um Moffat. Né? Então, é uma coisa meio assim, e aí? Aí aparece o Moffat e todo mundo ficou quieto. Ninguém reclamou. E eu acho que eu não reclamaria também. Um parênteses, assim, só por questão do Hergé, que assim, ele é belga. Eu tenho um amigo que teve no Museu do Tintin, tirou foto lá da estátua pra me matar de inveja. E como eu gosto de dizer, só os bons fazem aniversário no mesmo mês que eu. E eu descobri que o Hergé faz aniversário no mesmo dia que eu. Só que, obviamente, ele já está falecido há quase 30 anos, mas o Hergé nasceu no mesmo dia que eu. Então, mais um motivo para eu ficar contente com isso. Né? Além de, é claro, ter o Moffat escrevendo no roteiro. Chegou uma surpresa muito agradável. O Moffat, fora o Tintin para o cinema, ele fez Jekyll, que pediram para ele continuar, mas ele não quer fazer. Ele fechou só os 6 capítulos e aquilo. E ele tá coproduzindo o Sherlock Holmes, né? É o que o Moffat ele fez aqui. O Coupling também, é dele. O Coupling. Uhum. Ah, mas tá, ele já falou que não vai continuar, né? Acho que a única coisa que ele Sherlock deve continuar, fora o Sherlock mesmo, mas ele tá associado com outro cara lá, com o Mark Gatiss, né? Que eu tô seguindo também. E ele falou, até o Gatiss tava falando. Ele falou, eu já vi o capítulo, vocês não viram. Juro, tava todo mundo fazendo... Todo mundo que tem alguma ligação tava escrotizando no Twitter, assim, vocês não viram, eu já vi, eu falei, ai. Suspense, tava inacreditado. Então tá, vamos pras notas. Precisa dar nota. Tá todo mundo a 10 e pronto. Tá resolvido. Eu acho que... Não tem como não dar 10, né? Faz assim, alguém discorda de dar 6 pro episódio? De 1 a 5 dá 6 pro episódio? Alguém vê algum erro? Vamos pensar, alguém vê algum erro? Porque eu procurei, juro que eu procurei. Fora o lance da screwdriver, que ainda pode ter alguma explicação, eu fiquei com umas dúvidas. Na hora que eu vi o Confidential, eu falei, não, perfeito, capítulo, perfeito. Tipo, eu não achei erro. Alguém viu algum erro, pelo amor de Deus? Não dá pra achar erro nesse episódio. Pode ser o mais chato. Se o cara achou, falou que esse episódio tem algum erro, o cara não entendeu a série. Não, eu não sou fanboy do Gaiman. Eu não sou, confesso assim, que cai um raio na minha cabeça, vão querer os fãs dizer, não me interesso muito por Sandman, respeito muito a obra dele, do que eu já vi do Gaiman, achei fantástico. Mas vou dizer, parei para assistir o episódio também com olhos, tentando olhar com um olhar crítico para ver, né? E vi uma obra-prima. Não achei erro, não há o que eu acho dizer que tá mal feito. Então tá exagerado, ou tá, acho que o episódio tá perfeito, e até tuitei logo depois, falei, quando é que ele vai começar a escrever episódio, um episódio por temporada, pelo menos? Quando precisa. É que ele vai virar parte do parque de roteiristas? Precisa. O que o Mufá pois fazia é. Como segundo, ele pode fazer agora, se ele quiser, que eu não vou reclamar, não. Se ele quiser virar o segundo negócio... E eu duvido que o Mofá reclame. Não, ele tava pedindo no Confidential, cara. Ele tava falando, oh, deixa eu escrever toda de vez em quando. Cara, é inacreditável, né? There's something I didn't get to say to you. Goodbye. No. I just wanted to say. Heather. Hello, Doctor. It's so very, very nice to meet you. Please. I don't want you to. Please. As pessoas estão mandando seus áudios. É, faça o mesmo, mande lá pro meu e-mail rodreis.com@gmail.com. É a maneira de você participar, além dos comentários que estão lá no post do episódio, lá no site, no universo.wordpress.com. Você também pode mandar os seus áudios e dizer o que você achou e mandar seu comentário. Então faça isso, siga o exemplo do Android, que vocês ouviram ele participando no segundo episódio dessa temporada. E provavelmente... Meu, né? No primeiro capítulo. É verdade. Você mandou também aquela encenação lá da morte do doutor. Tá, então vamos ouvir o áudio das pessoas que mandaram. Oi, Android falando. Eu tenho uma teoria que eu gostaria até que vocês comentassem ou respondessem durante o programa. Será que esse arco, ou talvez a temporada inteira, não sejam memórias da Amy? Talvez o que nós estejamos testemunhando não esteja acontecendo em tempo real. Não é a realidade ali. São as memórias da Amy que estão sendo acessadas pela mulher do tapa-olho. Por isso que ninguém mais a vê, pelo menos até agora, né? É só a Amy que a vê. E ela não comenta essa aparição com o doutor ou com o Rory. Isso não está acontecendo na época dos fatos. Eu acho que essa mulher está acessando a mente da Amy, talvez porque a Amy no futuro esteja desacordada, ou talvez teve algum problema durante a hora do parto, não sei ao certo. Seria uma coisa interessante, né? Só uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de comentar. Como é que o doutor e os seus companheiros se lembravam que existia uma ameaça a ser combatida? Ué, se nem a imagem gravada de um Silence pode ser lembrada, seja celular, seja uma câmera de segurança, por exemplo, como é que eles elaboraram aquela coisa toda sofisticada de cela, de caçada... Pelo Globo, pelos Estados Unidos, enfim, e depois culminou com a morte falsa do Rory e da Amy. Eu tô achando, agora pensando mais sobre o episódio, que a ideia da caçada foi plantada na mente pelos Silences. Eles plantaram a ideia na mente do doutor. Por que que eles querem ser caçados, eu não sei. Por que que estão nessa rota suicida, né? Mas eles falam a todo instante que Silence will fall. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é David. Não tenho nada muito relevante para dizer a respeito de mim. Eu sou contribuidor aí de um site de RPG, o Área de Tormenta e o Roleplayer. Comecei a assistir Doctor Who pela quinta temporada mesmo, com Matt Smith. Inclusive foi através do Universo Who. Voltei aí assistindo os outros episódios com o Eccleston e com o Tennant. Muito legais também, né? O Genesis of the Daleks com o Tom Baker também, sensacional. E aí me apaixonei pela série, gostei, amei a quinta temporada e tô acompanhando aí a sexta, né? Vamos ver o que vai dar. Até agora tenho gostado também. Uma coisa que eu queria comentar é sobre esse episódio do Neil Gaiman, The Doctor's Wife, né? Que na verdade eu tento não criar muita expectativa, né? Até pelo nome do Neil Gaiman, o autor famoso e tal, e aí você fica imaginando que ele vai fazer alguma coisa revolucionária, que sei lá, que vão dar uma verba incrível pro cara criar algo que ele quiser. Mas na verdade eu tento não criar muita expectativa, e não só quanto a esse episódio, né? Geralmente eu gosto mais dos episódios fechados de Doctor Who. Foi uma coisa até que foi bastante criticada em alguns podcasts, né? Alguns episódios que nem The Beast Below, o The Curse of the Black Spot. Na verdade é o que eu mais gosto, é o episódio que começa ali e termina ali, né? Começa no episódio, a história começa no episódio e termina no episódio, né? Às vezes esse episódio, às vezes essa coisa ela tem até muito mais valor pra mim, de repente, do que o arco de história. Eu não sou muito ligado nesse negócio de suspense, ficar adivinhando o que vai acontecer. A M tá grávida, a M não tá grávida, blá blá blá. Eu acho assim, o Moffat é um cara muito bom pra criar arco de história, né? A quinta temporada, eu acho que ele amarrou isso de um jeito muito legal. No final ela forma um arco de história completo, ela tem um desfecho ali muito, muito legal mesmo, gostei bastante. Mas é um bônus, né? Se ele conseguir fazer isso com essa temporada também, beleza, legal, ótimo, excelente. Mas não é o que eu vou esperando. E então, justamente, o Neil Gaiman, quem já leu algum conto dele ou algum livro, ele vê que tem vários elementos dele nesse episódio mesmo. Que essa coisa, às vezes, de pegar e recriar a partir de pontos-chave da coisa. Ele tem ele tem outros contos ambientados em outras franquias, né, em outros universos. Por exemplo, ele tem um conto ambientado em Matrix. Tem um conto que é uma paródia, na verdade, de Narnia, né? E ele gosta bastante de fazer isso. E como fã de Doctor Who, acho que ele foi num elemento bem importante, né? Que é a TARDIS, né? Esse personagem, que é o Doutor, que ele tá sempre se reinventando, né? A cada época, né? A cada ciclo de regeneração. Na verdade, ele falou, o que é a constante desse personagem? O que está presente em todas as histórias desse personagem? E é a TARDIS. Então, assim, ele realmente, né, o próprio título do episódio já diz, né? The Doctor's Wife, né? Que ali é a mulher, ela é o que nunca vai deixar o doutor ali, né? Que está presente na vida dele. E sensacional, né? Então ele tem a sacada, aí se eu pegar a TARDIS e se a TARDIS fosse uma mulher? Então achei isso aí sensacional. Tem vários outros elementos, é difícil dizer o que eu gostei mais, né? Por exemplo, aquele começo que eles têm que sair do universo para ir para outro universo, que na verdade não é um universo, e o doutor não explica direito, né? Ele diz, não, é porque é como se fosse uma bolha, e aí tem uma bolha menor, né? O Rory pergunta, mas é isso mesmo? Não, mas se servir, né? Então, assim, isso muito legal, né? Aquela ideia daquele planeta que é um ferro velho, né? Tem um ralo que suga as coisas que vêm parar do universo. E que, na verdade, é um cemitério de TARDIS, né? E de Time Lords, né? O vilão, aquele que ele não aparece em momento nenhum, o Lar, né? Eu achei um vilão sensacional também, que pode ser reaproveitado futuramente aí. E tem umas coisas bem Neil Gaiman mesmo, né? Aquela coisa de o tio, a tia, o sobrinho, aquilo ali é totalmente Neil Gaiman mesmo, né? E é isso, cara. Eu achei um episódio muito legal, muito divertido, que conseguiu pegar alguma coisa com a mitologia da série. Se tiver algum ponto negativo, no máximo que ele é um episódio pra fã de Doctor Who, pra gente que assiste a série. Ele não é que nem um Blink, por exemplo, que você É, às vezes bota pra alguém que nunca assistiu e a pessoa vai falar, ah, que legal, tal, não. Se a pessoa realmente não acompanha a série, nem que seja pelo menos uma temporada, ela fica, né, talvez esse episódio não diga muita coisa pra ela, né? Mesmo assim, um episódio muito legal, muito bem escrito, tinha muito mais coisas que acho que o New Game ia colocar, mas que acabou ficando compacto, né, na hora de ir pra TV, eu achei muito legal. E é isso aí, pessoal. Eu espero estar contribuindo aí mais vezes e acompanhando aí, vendo dos comentários. Vamos ver aí o que o Mofá e o resto da equipe aí reserva pra gente. Muito obrigado. Tchau. Olá, bonitos. Sou Amanda Tavares e eu vou comentar certos pontos do episódio The Doctor's Wife. Então, é fato de que a TARDIS pode ter uma encarnação humana. Isso veio rolando no fandom desde o final da quinta temporada, de que a Amy talvez seja uma encarnação humana da TARDIS, que a River talvez seja uma encarnação humana da TARDIS. E agora nós somos presenteados com um episódio onde, de fato, a TARDIS vai para um corpo humano. Alguns fãs estão chamando a atenção para o fato de que quando a Rose olhou dentro da TARDIS e a TARDIS olhou dentro dela, talvez a TARDIS possa ter falado com o Doctor através da Rose. Tenho as minhas dúvidas, mas eles chamaram a atenção principalmente ao fato de que nesse episódio da Rose, ela chama o Doctor de My Doctor. E a TARDIS chama o Doctor de My Doctor. E a River chama o Doctor de My Doctor. E a Amy chama o Doctor de My Raggedy Doctor, mas, enfim. Talvez isso não signifique nada, é só uma questão apontada para outros fãs. E essa encarnação humana da TARDIS, ela foi a mais adorável possível. Eu, como vários outros fãs, estávamos decididos a odiá-la. Porque, ela vai ser esposa do Doutor, eu não acredito. Alguns que gostam do Doutor com a River, não, tem que ser a River. Outros que gostam e sempre gostaram do Doutor com a Rose, não, só a Rose é o amor verdadeiro. Mas quando a gente viu quem era, ela era, as coisas mudaram de figura. Eu fiquei realmente triste pela Idris, que teve que morrer, teve que esvaziar seu corpo para TARDIS poder entrar. E o seu corpo foi consumido pela energia da TARDIS. Mas o tempo todo que ela teve na tela, ela capturou nosso coração desde aquela primeira cena. Ela foi genial. Eu fiquei surpresa. Eu não sei se porque eu estava tão decidida a odiar que eu acabei gostando. Enfim, a atuação do Matt Smith nesse episódio merece ser citada, porque eu não sei, eu realmente não entendo esse feno. Quantas vezes Matt Smith vai ter que provar que ele é tão bom quanto seus antecessores? David Tennant não é o único doutor. Existiram antes dele 9 outras faces tão geniais quanto. E o Matt Smith, ele está no patamar para ser tão bom quanto todos os outros. Ele não é apenas mais um cara novo, ele tem uma história no teatro, ele tem uma história na TV britânica, ele não é só mais um cara, ele sabe o que ele está fazendo. E nesse episódio ele provou mais uma vez que ele é o doutor. E me revolta que as pessoas ainda duvidem disso. Em cenas pequenas de tempo, mas extremamente significantes, quando ele acha as caixinhas que tem as mensagens dos outros Time Lords, você consegue ver a dor da esperança se esvaindo. Você consegue ver a raiva por ele ter sido enganado. Quando a Amy diz a ele que ele só quer ser perdoado, e ele então vira e diz, não queremos todos. Você consegue ver que realmente essa é a síntese do que o Doctor é desde o final da Time War. Ele vem buscando por perdão, ele vem salvando a humanidade, ele vem mudando a vida das companheiras dele em busca de perdão. Esse é o Doutor. E em um momento pequeno desse, Matt Smith passou tudo isso. Matt Smith uma vez explicou que o doutor dele é childlike, porque se o doutor não ri dele mesmo, ele se enforcaria. E faz todo sentido, um homem que viu tanto, um homem com quase 1000 anos, se ele não tiver um momento para se divertir, para vestir chapéus engraçados, para dizer que bow ties são cool, ele se mataria. Isso é parte do doutor, isso é como ele passa por cima de toda essa dor. E as pessoas não entendem porque elas estão tão conectadas com o Doctor do David Tennant. E eu culpo o final de End of Time. Eu culpo o final desse episódio. Aquele momento em que o David diz que quando ele regenera, ainda assim é uma morte, porque um homem novo sai saltitando e quem ele era morre. Quando David diz, I don't wanna go, ali destruiu qualquer tipo de conexão que o público poderia ter com o Doctor do Matt Smith. Então, por favor, gente, olhe para a atuação do Matt Smith com mais carinho. Aquela cena final, aquele adeus à tarde humana, foi maravilhoso. A fragilidade que ele passou, a fragilidade de um Time Lord que esteve tanto tempo sozinho, apesar de suas companhias e tudo mais. E aquele era o momento que ele falava com a sua companheira mais antiga. Aquele era um momento em séculos que ele tinha a oportunidade de interagir com ela, que ele tinha a oportunidade de ouvir a voz dela, que ele tinha a oportunidade de conversar. Imagina quanto tempo que ele já não falou e disse várias coisas à tarde e ela nunca pôde responder. E agora? Esse era o momento. E isso acabou. Como ela disse, ela estava viva. E essa é uma palavra grande, complicada e triste. Era triste porque ia acabar. E eu ouso dizer que aquele adeus foi mais triste do que o adeus ao Dr. a Rose na Bad Wolf Bay. Foi lindo. As pessoas disseram, não, mas por que você vai ficar triste? Ela está viva, ela está viva. Mas jamais vou poder falar com ele de novo. Foi de uma beleza tão triste. E foi provado, agora é canon. Dr. and TARDIS é o amor verdadeiro. O que foi mostrado em The Black Spot foi provado em The Doctor's Wife. E aquela frase final da TARDIS, a única água na floresta é o rio. Com certeza uma referência à River Song. Seríamos bobos de pensar que não. Mas tão, com essa conexão tão forte da River com a TARDIS, nós já sabemos desde sempre que ela é uma das únicas pessoas que sabe comandá-la direito. Mas porque antes da TARDIS ir embora, um pouquinho antes das suas últimas palavras, ela diria isso. E diria que isso serviria para eles algum dia. Todos nós sabemos que o mistério da River está com os dias contados. Ele deve vir no 7º ou 8º episódio. E vai ser uma coisa grandiosa. Eu espero que ela não seja filha da Amy, do Rory. Eu espero que ela não seja uma Time Lady. Eu realmente espero que ela seja apenas mais uma companheira. A companheira. Ou então, que ela tenha uma coisa a ver com a TARDIS. Não uma encarnação humana da TARDIS. Mas que alguma parte da consciência da TARDIS viva nela. Ia ser genial. Uma outra coisa. Rory morreu mais uma vez, mas essa morte teve um significado especial. Sinceramente, a morte do último, do Black Spot, eu achei meio dispensável. Mas essas mortes que aconteceram dentro da mente da Amy nos fazem pensar. A Amy sabe que o Rory passou 2000 anos à espera dela. E ela sente culpa por isso. Ela sente culpa pelos momentos que ele passou sozinho, pelas noites que ele foi machucado. Que ela sente culpa e ela... Dentro dela, eu creio que ela acha que o Rory odeia ela. Porque não importa o quanto ela faça, ela nunca vai chegar nem perto da metade do que ele já fez por ela. Sabe, imagina o que isso faz com uma moça, imagina o que isso faz com a cabeça de alguém. E ela sabe que ela é completamente bagunçada, ela não foi a garota que não fazia sentido, ela ainda é uma garota que não faz sentido. Ela é péssima com sentimentos, ela tem várias reservas, ela não consegue confiar, ela tá sempre utilizando de... apelidos engraçadinhos pra ele, e sempre flertando, porque esse é o jeito dela se proteger. As pessoas dão muita pouca atenção e dizem que a Amy ela é uma personagem mal desenvolvida. Pelo contrário, eu acho que ela não precisa de apresentar a família dela, o avô, a avó, a mãe, tudo mais pra ela ser bem desenvolvida. Nessas pequenas cenas, nessas coisas significativas que a gente passa, eu fiquei, mais uma vez, tal, é que o personagem é desenvolvido. Também o personagem do Rory foi desenvolvido nesse tempo. Nesse meio tempo que eles estiveram dentro da TARDIS e o House estava brincando com a cabeça deles. Quando a Amy meio que desaparece por algum tempo e ele fica esperando, você vê que ele não está pronto para esperar de novo, ele não está pronto para passar por tudo aquilo de novo e ele ainda não confia totalmente nela. Então, onde as pessoas dizem, Rory morreu mais uma vez, eu vejo desenvolvimento de personagens e merece atenção. E outra coisa, eu tô cheio de coisas. E outra coisa, me irrita demais que as pessoas se esqueçam de que aquele console antigo da Tardes uma vez foi do nono doutor. Me irrita que as pessoas esqueçam que Christopher foi quem trouxe Doctor de volta aos dias de hoje. Tudo bem, David fez um trabalho maravilhoso. Ele foi um ótimo doutor, foi um doutor humano, e isso ajudou a conexão dele com o público, mas existiram outros. Eu gostaria muito que as pessoas abrissem a cabeça deles para outros doutores. Não ouça aquelas últimas palavras do décimo doutor. Não, ele não morre, um novo homem sai saltitando por ele, continua o mesmo homem. Só que ele evolui como qualquer tipo de ser humano, ou alien, ou qualquer coisa. Nesses quase 1000 anos, ele vem acrescentando coisas à personalidade dele, mas ele continua o mesmo homem. Então, pessoas, não fiquem, não, o Doctor do David era melhor, a época do RTD era melhor. Não era melhor, continua a mesma história, com coisas novas, como tudo nessa vida. Senão, o Doctor Who nunca passaria tantos anos no ar. Nunca passaria tantos anos no nosso imaginário se ele não mudasse. Então, estejam abertos à mudança e, mais que tudo, nunca comparem o atual só com o décimo doutor. Eu acho que o Matt Smith, ele traz muito dos doutores anteriores, e ele, mais que tudo, ele é um fanboy. Ele se dedica mesmo a esse trabalho. Então, respeito e amor não só ao doutor dele, mas como o doutor do Christopher, como o doutor, os outros doutores. Procure ver, é um universo tão cheio, tão amplo quanto o universo de Star Wars. Tanta coisa para descobrir, não fique com... Então, ame todos eles. O Moffat mesmo disse isso no Twitter. Ame a todos os doutores, eles não estão numa corrida. E é com isso que eu digo adeus e obrigada. Beijos e até o próximo episódio, que parece que vai ser muito assustador. E aí, todo mundo pronto para o próximo capítulo? Todo mundo viu as cenas do próximo? Dos clones? Os comentários do Mufá falando que vai ter clone da Tardes, do Doutor de Todo Mundo no próximo capítulo? É isso, dá um pouco de medo, porque além de ser clone, que já foi um tema trabalhado no Doctor Who, naquele estratagema Sontaran lá, que tem os clones, que tem volta Martha Jones. Sim. O roteirista do episódio ainda vai ser o do Fear Her, então... Tudo dá possível. Um pouco de medo. É. Mas espero queimar minha língua, mas tô com o pé atrás nesse episódio. Parece que vai ser um episódio que vai ter bastante coisa relacionada com... Com a trama. Com a trama, né? Com tomado. A história que eles estão contando. Eu acho que vai ser um episódio legal. Acho que vai ser um episódio mais voltado pro terror. Vai seguir essa linha do terror que vem sendo usada nessa temporada. Alguém já tem uma ideia boa do que pode ser a menininha do primeiro capítulo? Alguém já tem uma teoria boa? Eu gostei da do Android da semana passada. É mais ou menos o que eu achava. Eu achava que os Silence estão criando, tipo, Time Lords pra controlar tardes lá abandonadas, cara. Agora, o que é a menina? Porque uma coisa eu percebi. Os próprios Silence falam pra Amy, você faz o que a gente quer. Você é nossa. Entendeu? E a Amy, se você for pensar no Big Bang, ela tá naquela história de, tipo, quando a... É que aí a River não lembra por causa da explosão, daquele negócio da tarde ficar explodindo toda hora. Mas ela vai no quarto dela, ela percebe que tem algo muito errado. Porque tudo que tava acontecendo foi plantado na cabeça dela, lembram? O livro do Romano, o negócio da lenda da Pandórica. Então a Amy, na minha opinião, a Amy é tipo um X9 infiltrado, cara. E eu acho que é desde bem antes. Entendeu? Agora... O lance de time... Eu acho que a menininha só pode ser pra, tipo... Naquele lance do The Lounger, que só o Doutor, um Time Lord, pode ser um piloto ideal pra uma TARDIS. Então eu acho que eles estão criando Time Lords. Agora, se é a filha dele... Isso eu já acho muito loucura. Ó, tem uma, e eu acho que o vilão não apareceu. E eu acho... Outra coisa, eu falei, eu vou falar. Tô falando desde a temporada passada. O Mufá, quando assistiu o Jekyll e as coisas que ele faz, você percebe que ele dá a volta... Você assiste, você acha que entendeu o plot principal e tem subplots por trás. Um monte. Tem níveis de plot. Ele vai criando camadas. Em 6 capítulos do Jekyll ele fez isso. Tem um monte de camada na história. Quando chega no último, você se sente uma anta. Juro. Eu acabei, eu falei, caraca. Sabe? Você desacredita. Tipo, ele criou camadas na história que no último momento do capítulo você fala, nossa, eu não entendi nada. Então, como ele fez no próprio Sherlock, ele também fez isso, né? O, spoiler pra quem não assistiu Sherlock Holmes, né, no caso. Uhum. Que ele apresenta o Moriarty desde o início com um personagem secundário e só revela que é o Moriarty no final, né, no último episódio. Ele revela que o Moriarty sempre esteve ali, né. Ele deve estar fazendo isso com a Amy. A Amy tá de vilão, tipo, infiltrada, e todo mundo achando que a Amy é a grande salvadora dele, e na verdade acho que é a River, né. Entendeu? Mas eu não sei. Eu tô muito nessa linha de que o Mufá planejou isso desde o começo, cara. É, inclusive com a frase que a TARDIS falou pro doutor, né? Quando tava morrendo já. Uhum. Isso já dá a entender também mais alguma coisa. Isso foi a única coisa que eu acho que tem a ver com a trama. Ah, é verdade, é verdade. Bem lembrado. É, tanto que o próprio Gaiman falou que o meu episódio vai ser quase sem referência da River. É, a quase frase é a única água na floresta é um rio. É. É. No caso, assim, traduzido deve perder todo sentido, né? Certamente. Em inglês ele faz... Deve fazer com certeza relação com a Riversong, uh-huh, alguma coisa. Eu acho que é assim. E outra coisa, eu acho que o Silences, eu acho que ele não usaria uma raça como vilão. Eu acho que o verdadeiro vilão não apareceu e eu chuto no Ômega até o último, cara. Que dos Time Lords que sobrou, né? Faz tempo que não aparece o Ômega. Eu não, confesso assim, eu não tô gastando muito fosfato com teoria, não. Porque eu tô tentando ver mais por trás disso ainda. Eu acho que tem mais coisas. Como falou o Eduardo, eu concordo. O Mofá, ele constrói a coisa de forma que dá pra te surpreender. Né? Ele constrói a coisa. Você vê em vários momentos, ele usa elementos cotidianos, coisas do dia a dia, pra causar surpresa. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa. Ele tem alguma coisa muito estranha, muito doida aí pra usar. Vai ter algum uso da River de alguma forma, já que ele vai encerrar. Ele quer encerrar a história da River, pelo menos apresentar ela, quem ela nessa temporada, fechar. Eu acho que ele vai ter uma coisa assim. Então eu tô mais na base do tô esperando pra ver o que vai dar. E eu tô pensando, eu também tô na do Eduardo. Eu acho que o Ômega vai aparecer. Porque eu acho que o Mofá, como fã da série e fã da clássica, ele deve estar preparando o terreno pra que arrumar uma maneira de trazer Gallifrey de volta. Talvez. Eu nem sei se Gallifrey. Outro dia eu tava conversando com o Matheus e eu falei, meu, acho que o universo do Doctor Who não aguenta todos os Time Lords de volta. O Doutor sozinho é essa bagunça já, entendeu? Imagina todos os Time Lords. Eu acho que ele traz um ou outro. O Ômega tem muito a ver com aquele lance das estrelas todas se destruindo no fim do Big Bang, manja? Aquela jogada que o Ômega usa a energia das estrelas se aniquilando pra mover as tardes, quando ele voltou, inventou a tecnologia. Sim. A ninguém me tira o Ômega pensa que é isso. O Ômega foi... E o Ômega caiu dentro de um buraco negro, né? Foi preso por uma estrela com singularidade. Congelado em algum lugar, né? É, e tecnicamente ele não morreu na última guerra temporal. Ele não caiu com Gallifrey. Eu acho que Gallifrey pode voltar mais de uma forma que ele vai ter que fazer de muito devagar e fazer muito bem escrito. Então a gente vê isso nos próximos capítulos. Com certeza. A gente vai estar ligado. A gente vai estar ligado até o final da série. São mais 3 episódios para terminar essa primeira metade e mais 6 episódios para terminar a temporada no segundo semestre. Mas estamos aqui, fazendo os podcasts e discutindo as teorias. A gente está gravando tudo para você ouvinte, para o leitor do universo.wordpress.com. Hours later, the doctor is alone. He's finally finished the work. Puts the cover back in place, presses a button on his sonic screwdriver, and the screws go down by themselves. And then, very quietly, hesitantly... Are you there? Can you hear me? I'm a silly old. Okay. Yeah, I've arrived. Or wherever we need to go. Without him even touching the controls, the light coming through the central column burns brightly, and with a crash of engines, the TARDIS is taking them somewhere that's almost definitely not the tranquil eye of Orion. Antes da gente terminar, a gente também precisa agradecer as pessoas que comentaram no site. A Laís, Felipe VCA, Mikael, a Achemba, Tecnoide, o Wagner Brito, Black Sun and Bloom, Bianca Cavani, Pink Paulas, @a.85, Petra Berg, o Daniel, que quer mais polêmica no podcast, sei lá. Quer que eu chame a Cláudia pra gravar? Porque o Heartstrike reclamou, falou que a Cláudia era mais porradeira, né? Quando ela falou, quando ela conversou com a gente no episódio de no especial de Natal. Quer que eu chame ela pra gravar? Ela tá dormindo nesse horário. Vamos pegar os defensores do Tenet e começar a fazer um quebra-pau. Tenet, Matt Smith, aí pronto. Tá. Já dá duas horas de discussão. Sei lá, o cara acha que precisa ter discussão e quebra-pau. Não, a gente não. Pode começar a fazer umas apostas com as teorias dessa temporada, vai todo mundo perder mesmo. É. Fazer uns bolão. O que é o Silence? Como que é? Vamos fazer uns bolão, o povo vai adorar, né? O pessoal leva muito a sério, sei lá. Leva. A Gisele, Amanda Tavares, Laís, Regina, Jennifer, Edson Michael, Luana Barbosa e a Gabi. Então, a todos comentaram, nós lemos seus comentários, eu... Toda vez que vocês verem um RPG Rádio, sou eu respondendo. Assim, participem. Seja nos comentários, seja mandando seus áudios. E com isso, fechamos esse podcast. Obrigado, Lord Fire. Obrigado, pessoal. Leiam. Eu devo estar lançando uma matéria dessa primeira parte da temporada na Feedback Magazine, para continuar a sequência que eu tô fazendo. Já tem até o nome, né, cara? Que é Deuses Ingleses, cara. Depois desse capítulo, não tem outro nome pra dar. Maravilha. Maravilha. E obrigado, então, Ricardo. Obrigado, Breno. Posso fazer um merchanzinho rapidinho? As minhas resenhas do Doctor Who lá no Fala Séries estão voltando. Na época, se vocês não ouvir, já deve ter a resenha do especial de Natal. E vou começar a voltar. Porque eu tenho sempre publicado uma resenha por semana. Está encerrando as resenhas de Ashes to Ashes. E logo que acabar de Ashes to Ashes, a última. Já está saindo as minhas resenhas de Doctor Who. Então, quem gosta de ler as minhas resenhas, acredite, dá um bocado de trabalho de escrevê-las, mas acho que vale a pena. Podem já ir lá pro Fala Séries, que eu já vai estar saindo lá, agora em sequência, as resenhas do especial de Natal e da sexta temporada. Isso aí, então. Obrigado para quem ouviu e até semana que vem. Até semana que vem. Até, gente. Até. The flesh. It's fully programmable matter. It acts like life, but it still needs to be controlled by us. They can't remain stable without us plumbed into them. Trust me, I'm the